conscientes, vamos te falar, explicar o porquê da situação. E pode ser que você não esteja ciente, mas de repente em sua frente o mano caia com o corpo perfurado de bala de oitão. Qual será a sua reação? Trabuco na mão, um baseado, manos errados. Ele estava entrutado, sem saber que estava próximo do fim. Continuava de embalo daqueles otários que, pelo contrário, não estavam nem aí. Paradas, assaltos, a mão armada, baladas na madrugada. A cabreiragem rondava sua mente. Ele presente, sente medo da morte. Fortes argumentos, mas no momento da fissura ele sentava o dedo, fazia loucuras para sua sepultura sem caminha. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados. Horas, dias, tempos se passaram e suas dívidas aumentavam e suas pilantragens continuavam. Aquelas baladas pesadas se multiplicavam. Com o tempo ficou conhecido por todo mundo como pilantra safado, piolho de vagabundo. Com o tempo fechado para o seu lado, foi enquadrado, rodou, não segurou e caguetou. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados. Estava fudido, sem destino, perseguido, fugido devido aos fatos ocorridos e o local escolhido para o crime perfeito. Uma escura rua, um beco estreito, um opalão preto, quatro sujeitos suspeitos encapuçados, montados em calibres pesados. No que parou, olhou, sentiu que a casa caiu, que se ouviu tiros disparados. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados.